falar de uma pessoa. Peço licença pra entrar no seu lar e poder falar de uma pessoa. Foi professor e diretor, hoje é locutor de futebol. Peço licença pra falar no seu nome, ele é Valdir Fernando, homem que grita gol. Peço licença pra falar no seu nome, ele é Valdir Fernando, homem que grita gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, mas que emoção. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, mas que emoção. Gol, eu sei que existe outros locutores, mas o Valdir Fernando é o nosso campeão. Eu sei que existe outros locutores, mas o Valdir Fernando é o nosso campeão. Hey! Foi professor e diretor, hoje é locutor de futebol. Peço licença pra falar em seu nome, ele é Valdir Fernando, homem que grita gol. Peço licença pra falar no seu nome, ele é Valdir Fernando, homem que grita gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, mais que emoção. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, mais que emoção. Eu sei que existe outros locutores, mas o Valdir Fernando é o nosso campeão. Eu sei que existe outros locutores, mas o Valdir Fernando é o nosso campeão. Ok, galera, um abraço, boa noite, gente amiga de Penedo, de toda a capital do Velho Chica, minha querida Ouro Preto do Nordeste. São 18 horas e 14 minutinhos, estou chegando num dia chuvoso, chuvoso, sextou, sextou. Sextou, final de semana chegou com chuva para mais edição do meu, do seu, do nosso Grande Rio Esporte. Edição desta sexta-feira, 7 de julho de 2023. A partir de agora, tem notícias esportivas em seu rádio com a equipe é do Super Time do Rádio. Apresentação, produção é deste amigo de vocês, Valdir Fernando, Valbert Lima, Valde Lima, é meu comentarista eclético. Mesa, som e efeito do Júnior Dantas. Parceria Fidelidade está no espaço da pizza Farmácia Santa Luzia. Não. Também é de Paulo Passos, amigão empresário, neopolitano, secretário municipal de esporte, Juca Vasconcelos, de serviços públicos, o Ivo Costa, é também do Auto Center Car São José, o lugar do seu novo automóvel para serviço de mecânica em geral. É só procurar, Farlinho e Toinho, de frente a UIFAO. Também pra você, dos vereadores Sidoca, Billy Marques, Dr. Edson, competente médico ginecologista. Deixa eu rir, viu? Tá juntinho aí, ginecologista. Ah, meu pai do céu. Calma, Valde, calma aí, viu? E também dos vereadores, sargento Marival Hernandes Pinheiro. E Cooperativa Pindorama, ninguém é forte sozinho. Diretor, presidente, meu amigão, Clécio Santos. Tô cheio, digo eu, onde você tá, entendeu? Aí, negócio travou. Vamos lá, minha gente, vamos lá, 18 e 15 minutinhos. Aí, tá vendo, ele acertou, ele fica fora de sintonia de vez em quando, né? Fica assim ele. Né, vamos lá, vamos começar o nosso programa trazendo para o Boa Noite ele, primeiramente meu ídolo, o garotão da galera. Boa noite, Valdir Fernando, boa noite, Júnior Dantas e todos os amigos ouvintes aqui do programa Grande Rio Esporte na rádio Grande Rio FM 99.1, que é primeiro lugar em todo lugar. Ok, garotinho, daqui a pouco a presença do meu ídolo, também o comentarista eclético do Super Time do Rádio, dizendo pra você que a partir de hoje, todos os programas nossos, Grande Rio, FM Esporte, você vai ter o link no nosso grupo e você que está aí nos ouvindo, é só você clicar na Web Rádio São Francisco e Web Rádio Oparanews. Oparanews, você vai lá no site do Oparanews, tem lá Rádio Oparanews. Clica, você está conferindo aonde você estiver ao vivo o nosso programa. E também, você clica, quem pediu sua opinião, véia chata, e também você vai lá na Web Rádio São Francisco e clica, sem dúvida alguma, no radionetes.com.br. E aí, Valbert, vamos começar o programa? Vamos, porque começar. Tem o bolão já, hoje, né? Muita chuva, né, rapaz? Já começou o programa, né, rapaz? Muita chuva em Penedo, viu? Ruas alagadas. Exato. Que não é novidade, né? Com certeza, o dia todo. Elevado nível de chuva e de água que caiu no nosso município, né? A gente pede para que todos tenham paciência, né? Vamos dizer, mas, assim, infelizmente, transtornos tiveram, né? Tiveram, claro, por conta do volume de água. Então, a municipalidade já entrou em ação e agora é só aguardar a chuva baixar para poder regularizar tudinho. Porque foi muita babaquice, rapaz, em rede social. Todo mundo querendo sofrência botar demais! Culpa em um, botar em culpa no outro. Não existe isso, rapaz. Essas pessoas que estão colocando culpa em alguém, por que não procura ajudar? Se estão filmando, se estão tirando foto de alguma situação dessa, de tragédia, por que não procura ajudar? Nunca viveram tragédia agora, em Penedo, de graças a Deus, porque não, eu passei essa não, época. Mas não é isso não. Não, de outra época. Não, não é isso, entendeu? Não. Estou falando da atitude das pessoas em só pensar em fazer o bem e criticar os outros. Ah, né, aí tem muita gente aqui, tem um bocado mesmo. E não faz nada, né? Você sabia que geralmente essas fofoqueiro de plantão. Fofoqueiro de plantão. Fazem esse tipo de comentário de fofoca. São aquelas pessoas que jogam papel, plástico, que entope a bueira. Que entope e acaba prejudicando o fluxo de água. Vai aumentar. Como foi as casas das pessoas. Como foi constatado lá na rua Jatobá. Sujeira e lixo. Verdade. Para que essas pessoas. Elas devem fazer campanha para educar as pessoas contra o lixo. É verdade, né? Infelizmente tem pessoas assim, né, rapaz? Mas que só pensam em fazer o mal, em criticar os outros. E não procura ajudar, né? Informar um grupo de apoio e ajudar essas pessoas que estão passando por dificuldade. Exatamente. Simplesmente isso. Ou então sair de casa lá e fazer ajudar. Exatamente, se não sai. E o pior de tudo, que tem pessoas que gravam, que tiram foto de pessoas idosas que estão varrendo, jogando a água para fora da casa, já para pegar o mal, né? Fazer o mal pela, e gerar uma situação constrangedora até para o morador. É ridículo, rapaz. Que não autorizou fazer aquela filmagem. Não autorizou. Olha, Lúcio, né? Na sua época, é usado de má fé. Na sua época as pessoas iam para Jufra, para os grupos. Os grupos de jovens. Fazer campanha para pagar alimentos e alimentos, agasalho. Alojamento e tudo mais. É outro tipo de postura. Agora as pessoas vão para a rede social criticar alguém por conta de um fenômeno natural. Gente, não, talvez as pessoas, as pessoas daqui de Penedo acham que quando chove só tem problema em Penedo. No mundo não tem, só em Penedo. Aí é burrice. Não aceitar de que a realidade das tempestades quando chega é no Brasil e no mundo todo. Imagine se tivesse ciclone aqui como tem nos Estados Unidos. Muita gente já tinha morrido. Se o ciclone. Já pensou o ciclone? Aí se tivesse ciclone aqui, ia dizer que a culpa era do prefeito que mandou o ciclone pra cá. Sai daí, arruma de babaca, babaquice, rapaz. Sai daí. Para de jogar lixo, viu? Para de jogar lixo no lugar indevido. E vai rezar. E vai rezar mais e pedir a Deus. Tenha fé, peça a Deus para não acontecer essas coisas aí tão ruim no mundo. Porque quem procura divulgar o mal, mal é o seu coração de fazer ação. Vamos lá, Valberto. Vamos lá agora falar de futebol, né? Vamos aqui destacar o campeonato alagoano da Série B, dizendo aqui que ontem a gente já destacou, mas hoje vamos aqui reforçar que teremos rodada neste final de semana, a realização da terceira rodada da competição, destacando aqui que sábado amanhã o nosso Sport Clube Penedense estará em ação na competição, né? Às 15 horas lá em Edson Matias, em Olho d'Água das Flores, enfrentando o Céu. Então aí o Penedense jogando fora de casa, vamos torcer aí por mais uma vitória do nosso alvirrubro do Cajueiro Grande, Penedense, que é líder do campeonato com 6 pontos, líder, e vamos aí permanecer na liderança, porque o Penedense tem tudo para trazer 3 pontos aqui para o seu torcedor. Também teremos no sábado, no estádio universitário, o Zumbi enfrentando o Guarani Alagoano. Também no sábado, no Gerson Amaral, o Dimensão Saúde recebe o Miguelense. Já no domingo teremos no estádio universitário da UFAL, o CRBB recebendo o Dínamo, e lá no Edson Matias, em Olho d'Água das Flores, o Jaciel Bar vai mandar seu jogo contra a equipe do FF Esporte Nova Cruz. Então tá aí, portanto, os jogos deste final de semana da Série B do Campeonato Alagoano. Só trazendo aqui mais uma vez a classificação da segundona. Em primeiro vem o Penedense com 6 pontos, em segundo o FF Nova Cruz também com 6 pontos, em terceiro aparece o Zumbi com 4, em quarto o Céu também com 4 pontos, em quinto aparece o Guarani Alagoano com 3, em sexto o Jaciobá também com 3, em sétimo Dimensão Saúde com 1, em oitavo Dínamo também com 1 ponto, e em nono aparece o Miguelense com 0 e o CRB em 10 também sem nenhuma pontuação. Só destacando aqui que na artilharia da competição, o artilheiro é um jogador do Penedense, viu? Xilu. Você sabe qual é o nome do Xilu, Valdo Fernando? É Xilu. Não sabe. O nome dele é Félix Pontes da Silva. Não é Zilu, não, como eu chamei. Não. Tô dizendo que o Xilu é o apelido, né, Júnior? Xilu! Como é o nome dele todo? Agora, pra saber por que Xilu é difícil, né? Exatamente. O nome dele no registro é Félix Pontes da Silva. Ai, que coisa, hein? É melhor Xilu, né? Gol do Xilu! Xixilulu. Xixilulu. Xilu. Em seguida vem o Alex Pernambucano, viu? Do Zumbi com 2 gols. Então o nosso Xilu aí, rapaz, o Félix do Penedense, artilheiro da competição com 3 gols. Ok, garotinho. Eu só quero dizer que a gente vai dar destaque ao Penedense. Já o Penedense tá pronto, já tá em regime de concentração. O jogo de amanhã tá confirmado. Foi usada a rede social hoje pela manhã do presidente Aerto Reis, que manteve entendimento de contato com o presidente da federação, com o diretor de competições e também com o presidente do Céu, lá de Olho d'Água das Flores, confirmando de que o jogo está mantido para amanhã à tarde às 3 horas. Porque devido a essas chuvas caindo o dia todo, final de semana também, perspectiva de chuva, eu não sei a previsão de chuva para amanhã, mas é como eu disse, todo ano que a gente vai um sábado para Olho d'Água, nesse período entre maio e junho, é chuva, chuva, chuva. O campo lá, a bola para, o campo é encharcado no meio de campo, do lado direito, do lado esquerdo, do goleiro, tanto faz como tanto fez, é encharcado. O ano passado a gente esteve lá, transmitindo pelo Facebook do Alparanews, e o jogo acabou atrasando por conta das chuvas. Até o árbitro esperou um pouco, né? Fez uns testes lá com a bola pra ver se rolava a bola. Mas assim, teve um momento que ficou estiado o tempo e o jogo prosseguiu. E depois deu uma chuva forte. E depois choveu, né? Então é época chuvosa. A federação tem que mudar a data da segundona, pelo amor de Deus, pra não haver tanto transtorno, tanto adiamento. Coloca essa competição lá pra o segundo semestre, em setembro, rapaz. Ele vai pensar. Como era antigamente. Vai pensar. Depende do dirigente também de não querer fazer futebol logo, porque o dirigente é culpado, que pede pra ser logo. Pois é, assim. É o dirigente que pede. Infelizmente, assim, entendeu? A gente não tem muitos dirigentes que são tem rabo preso com a federação, a verdade é essa. A maioria dos clubes tem. Mas assim, o Penedense já teve muito rabo preso, hoje não tem rabo preso. Pra você ter uma noção, o presidente Aerto foi contra o adiamento. Isso demonstra que o Penedense é independente nessa questão. Então vamos torcer que no próximo ano, no próximo ano não, né? Vamos pensar positivo. Vamos pensar que o Peredense vai passar e a segundona vai ficar acontecendo aí no segundo semestre para outras equipes não ser prejudicadas, porque o Peredense vai estar na primeira em janeiro. Ok, deixa eu dizer para você, torcedor, que o nosso bolão para o final de semana, você já sabe, o 3551-6600 é o convencional número do WhatsApp, é para Peredense e Céu. Peredense e Céu, o nosso bolão tá liberado para você agora, 18h25. Ô, Valbert, depois me veja aí no bid da CBF, porque o Peredense, de 4 jogadores que chegaram, 3 parece que tem condição de jogo já para amanhã. É, deixa eu só dizer, né? E tem um que tá fora, não foi regularizado ainda, das últimas contratações do Ribeirinho. Vamos certo, lá. Deixa eu só passar a informação aqui ao torcedor Peredense, né, que vai comparecer ao estádio Edson Matias lá em Olho d'Água, dizendo que o ingresso já foi, já divulgado os valores, viu? É, partida entre só e Peredense, o ingresso vai ser cobrado a R$20 inteira, e R$10 antecipado até às 14 horas. Então, a torcida do Peredense, se quiser comprar o ingresso barato, a R$10, tem que sair cedo aqui de Penedo, viu? Tem que sair cedo, porque os ingressos só vão ser vendidos ao preço promocional de R$10 até às 14 horas. E mulher não paga. Então, torcedora, se você quiser assistir o Peredense lá em Olho d'Água das Flores, você pode viajar e não vai pagar ingresso para entrar no estádio. Vai ser 0800. Ok, garotinho. Tá bom então. Tá certo para você aqui, 18h26. Tem gente na linha para falar com a gente. Fala, torcedor. Boa noite. Boa noite, Valde. Boa noite, Valde. E a todos os ouvintes. Boa noite, Robert Lúcio. Pronto. Bom, rapaz. Fica à vontade aí. E aí, rapaz, como é que vai você? Pode falar. Tudo certo, graças a Deus. Vamos animado e pensando sempre positivo. Ah, tem que ser. Pensamento positivo sempre. Tem que ser. Vidas. Nem precisa dizer, tem que ser. Depende das atitudes e dos pensamentos. Tem que ser positivo, sim, não é verdade? Sim. Vamos lá então, qual é a novidade, como é que tá a charanga para amanhã e qual é o seu placar para o jogo também? Em relação à torcida, tá animada, a torcida Força Alvirrubra. Né, firme e forte aí para torcer pelo nosso Peredense na paz, na tranquilidade, entendeu? E tô querendo que eu já postei até nas redes sociais aí, a torcida tem que chegar, a torcida Alvirrubra, né? Chegar cedo, porque a gente sabe que é distante. Diga, entendeu? A hora, não, chega cedo que hora? Umas 9h30, tá chegando lá, tá bom demais. Sim. 9h30 para sair o mais rápido possível, hein? Todo mundo chegando na paz, tranquilo, entendeu? Mas não, porque acontece imprevisto, né, Oswaldo? Sim, sim. Sabe o que acontece? Pode acontecer imprevisto, e a gente saindo cedo, dá tempo a gente. Porque tem a faixa, que temos que colocar lá ainda, tudo isso aí são coisas que a gente tem que prever, né? Que não é chegar lá e em cima da hora não existe isso. Eu sei, com certeza, não tenha dúvida disso. O outro ontem, esse ônibus, né? Que é da Força Alvirrubra, que eu coloquei, mandei o ofício e conseguimos, né? Juntamente com o AF, que já conseguiu outro. Né, o AES conseguiu esse outro ônibus para a torcida que não quiser, que se tiver vaga no ônibus com a gente, pode ir também. Não tem essa não, é todo mundo unido. O lema é juntos, somos mais fortes. Não tem essa não. O ônibus está ali, é disponível para a torcida Alvirrubra. Né, mas se tiver vaga, vai todo mundo junto, entendeu? Mas aí o AES conseguiu outro com o prefeito e vai ter vaga para todo mundo. Tenho certeza que todo mundo vai na paz, na tranquilidade. Okay. Tá bom, tá tranquilo aí, tudo em cima, quanto mais gente, melhor amanhã, pra incentivar e empurrar o time, colher um bom resultado e trazer aqui pra Penedo, se Deus quiser, positivamente. E o placar do jogo? 2x0. Hein? 2x0. Pensou muito pra dar 2x0, foi? Não, pensei, respirei profundamente. Que nada, rapaz. Então cadê o otimista, né? Isso não. 2x0. 2x0. Tá bom, meu amigo. Mais alguma coisa que você queira aqui no programa? Não, só isso mesmo, Valdo. Obrigado, né? E agradecer a você também pela oportunidade. E agradecer a vocês todos, né? A gente sempre tem que pensar na união, né? Como eu já falei outras vezes, né? Tanto vocês aí da Grande Rio, como Penedo SPM, como Farol, todo mundo se unir com diretoria para conseguir o objetivo, né? Jogadores, todo mundo firme e forte, pensando que rumo à primeira divisão. Tá isso bom. Aí que é o pensamento, é esse. Com certeza, meu amigo. Tá bom então, meu irmãozinho. Obrigado pelo recado aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Estaremos juntos lá em Olho d'Água, se Deus quiser, viu? Boa viagem. Obrigado. Você também. Boa viagem. Vamos lá. Fala, Valberto. Vamos aqui do WhatsApp, no Bora. Grande Rio Esporte. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Um pouquinho pra cá. Vamos lá. Aqui, vamos ao nosso ouvinte aqui, iniciando o nosso bolão esportivo. Quem será, Valdo Fernando? Quem será? Boa noite, Valdo Fernando. Boa noite, Valbert, Walter Lima, Júnior Dantas. Boa. É o Reinaldo da Itapuranga. Estou ligado no programa. Valdo, se for ter o bolão de Palmeiras e Flamengo, o meu placar é 2-1 para o Flamengo. Boa noite a todos. Não, rapaz, eu disse desde a semana toda, desde quando começou. Quando tiver o Penedense, o bolão é Penedense. Se tiver jogo na quarta, é Penedense. Se tiver o final de semana, é Penedense. É Penedense. Eu sei que o Flamengo amanhã vence o Palmeiras. Pra Leila ficar doente, entendeu? Vender o avião. Vender o avião e ir pra rede social lá e dizer que foi culpa do VAR, culpa do Diabo 4, entendeu? Vamos vencer ela lá amanhã, com toda a arrogância dela e de quem pensar. Né não? Vamos aqui do WhatsApp, temos aqui a Ariana. Aqui, boa noite, Ariana. O placar do Edinaldo é 1-1. A Ariana é do Velho Chico 2. É, o Edinaldo, o placar do Edinaldo do Velho Chico é 1-1. O placar dela é 2-1 Penedense. 1-1 e o placar dela? 2-1 Dense. 2-1 Dense. É, do Marley. Do Marley. 3-1 Penedense. 3-1 Penedense. Do Maicon. Maicon. 2-0 Penedense. 2-0. Reinaldo, manda o áudio dando o placar é Penedense e Céu, viu? Boa noite, Valdo Fernando, boa noite aí para seus dois filhos, boa noite aí, Júlio Danta, Valdo, meu pra cá amanhã, 2-0. Ah, vontade de ir, mas não vou não, porque se o Pérez ganhar o jogo lá, eu não ia votar amanhã, só ia votar segunda-feira, cara, eu dava, terá uns colegas meus que jogou comigo, aí eu só vinha na segunda, mas eu não ia vir na escuta do Brasil do rádio. Valeu, Valdo, 2-0. Ai, Jesus, é doido, meu pai ele do tem céu. Tem casa lá em Lago ele? Nada, ele fica no cabaré. Cabaré? É, ele dorme na zona. Que é isso, Sarado, rapaz? Dorme na zona. Que é isso, rapaz? É isso que eu já disse. Rapaz, que é isso? Dorme na zona, Sarado. Coitado do Sarado, rapaz, brincadeira. É, Júnior. Tá rindo à toa aqui ele, é. Tá rindo à toa, rapaz. Um homem de bem, rapaz. Um homem de família aqui, o neto do rapaz. Você diz um negócio desse, é, mas rapaz. Mas o neto não sabe não. Só que no dia isso? Que eu falar, eu digo o neto, que é o avô dele. Rapaz. Eita, Maria! Ai, vamos lá. Boa noite, Paulo Lima. Boa noite, Paulo Fernando. E a todos os ouvintes da Grande Rádio, Grande Rio FM. E quem fala é Gato Preto Direto, Tibar, sextou. Meu placar é 3-0 Penedense. Da minha esposa Toninha é 2-1 Penedense. Do meu filho Isaac é 1-0 Penedense. Do meu filho Pedro Henrique é 2-0 Penedense. Tamo aqui, na escuta direto de Tibarari. Junto misturado. Daqui a pouco essa carninha, né? Só uma, um coraçãozinho de boi, uma contrafilé. Só alegria tomar aquela cachaça e ouvir aquela é música. Milionário, é empresário rico de São Paulo, esse cara. Coisas. Manda aquele forte abraço para os meus pais. Empresário. Geradora do Vani. Empresário. Para todos também. Do grupo Asa Palmeirense de Arapiraca. E também para o grupo Asa Palmeira do Capim Grosso, povoado de Igreja Nova. Para o grande primo Vanderlei Danta. É nóis, valeu. Tamo junto, misturado. E Vasco amanhã vai ganhar do Cruzeiro. É nóis, tamo junto. Valeu. Jesus, né? Tá vai, certo. Vai ganhar experiência. Vai, nosso, agora né? É interessante. Olha, na sexta-feira de noite ele disse que vai comer filé contra filé, picanha, alcatra. É um açougue a casa dele. É um açougue. E um bar. Ele só não diz que come pilombeta, que deve ser Maria. Pilombeta que ele come. Entendeu? Deve ser pilombeta. Tem o Rito na linha, Júnior? Tem. Fala, torcedor. Boa noite. Boa noite, Valdo Fernandes. Boa noite, quem fala? É o Lila do Peixe. Lila do Peixe. Tudo bem, Lila do Peixe? É o Lila, Val. Eu sei, Lila do Peixe. Tudo bem, meu irmão? Lila! É Lila do Peixe, rapaz. Eu sei que é Lila do Peixe. Tudo bem? Tudo bem, Val. E aí, rapaz, qual é o seu placar do jogo de amanhã? Como você está? Rapaz, 3-1 Penedense. 3-1 para o Penedense. E você, tá na cidade ou tá em Propriá? Em Propriá, rapaz, chovendo muito aqui, viu? Aqui também, choveu o dia todo, ainda chove, foi o dia todo. Aqui não parou não, Valdir. Eu quero mandar um abraço para vocês aí, para o meu amigo Valbert. Opa! Lima, Valde Lima, e pra você, Valde, e pro Júnior do Dança também, viu? Ah, tá, dá abraço, sim, diga aí. E aqui também, em colégio, aqui pertinho da gente, o nosso, colégio não, em São Brás, nosso amigo Lidomar. Gente, e aí, Pato Branco, viu? Zé de Dedé, Eliane, Tonho, Zé Pedro aí, essa galera aí da Coremba e Nossa Senhora de Fátima, viu, Valdo? Viu, mamiguinho? Tá, valeu, valeu, um abraço, obrigado, um abraço. Bom final de semana pra você, tá certo? Tchau, tchau, Valberti. Boa noite, Valdo Fernando. Boa noite. Sandra aqui da Rua do Amparo. Vou passar o nosso placar de Penedense e Céu. Meu placar, 4-0 Penedense. Placar do Lucas, 3-0 Penedense. Placar do Charles, 2-1 para o Penedense. Placar de Laís, 2-0 Penedense. Bom final de semana para todos, viu? Tchau. Tchau, Sandrinha. Final de semana para você e toda a família aí. Voz tá de locutora, certo? Né? Hein? Voz de locutora essa mulher tem, né, rapaz? Exatamente. Ela foi locutora já na vida, não? Não, não. Ela não. É locutora em casa. Em casa com o marido, né? Faça isso. Vá para lá. Exatamente. Vá pra cá. Aí dá as horas, dá os gritos, aí os caras, né? Fica no sofá. Fica no sofá, bota o travesseiro, pega o cobertor, encobre, tapa os ouvidos e deixa ela falar. Vamos... É sofrência demais! Oi, como é? E quando ele chega lá no mercado público, aí pronto, os caras já vêm da bronca, ele descarrega lá. Descarrega no pessoal. Pobre coitado, é, lá, exatamente, né, exatamente. Ele precisa caminhar um bocado também, viu? Caminhar? Sim. Que nem o Beto Peixoto? Que nem o Beto Peixoto, entendeu? Fala, torcedor, boa noite! A dúvida, rapaz. Oxente. Tá. Aí, rapaz, qual é o problema seu, hein? Pelo amor de Deus. Nessa chuva. Qual é o problema seu? Relaxou. Vem, Erivaldo. Oi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, tá chovendo? Cadê seu filho? Tá bem aí, vocês aí? Tá bem, graças a Deus. Cadê saindo aí? Tem 100 reais pra dar pra gente por causa do frio? Vai lá uma Penedense, hein? É amanhã, Penedense, 3 horas da tarde. Tá certo? É, vamos lá. Água, né? Exato. Qual é o placar do jogo? 2-1. 2-1. Do Aprígio? 3-0. Do Heraldo Malavé? 2-0. E quem mais? Ó, me diga um negócio. A minha esposa nova acertou no placar 2-1 do Flamengo, viu? Sim, teve 11 pessoas. Já foi feito sorteio ontem. Foram 11 pessoas. Mas você esqueceu dela, não foi? Não, eu disse o nome dela também aqui. Não, não passou o nome dela, não. Aí, pelo amor de Deus. Já é que tô vivo, véi. Eu não vou lhe dizer agora, mas eu vou olhar e digo, tá bom? Olha aí, pode falar. Olha, depois você olha aí. Sim, eu vou olhar. 2-1. Viu? 2-1. Vou olhar aqui. Não, se pra... não, me tá, não faça pressão, não, por favor. Eu vou olhar. Tá ouvindo? Bota pra ela 2-1 também, Penedense. Ai, 2-1 também. 2-1. Viu? Viu. Tá ok, boa noite. Boa noite, você também. Tchau, tchau. Bom final de semana. Vamos aqui no WhatsApp, no Grande Rio FM aqui. Vamos até o Povoado Bonito falar com o vaqueiro. Abriu o placar do Penedense. 1-0, 1-0 Penedense. É Penedense, 1-0. Aí, rapaz, é Penedense, Walter Fernando. Nota aí. Povoado Bonito, meu amigo. Dadá. Valeu, devoto Nossa Senhora Aparecida. Olha o quintal do Dadá. Aqui é que é o quintal de responsa, rapaz. É, mas aí ele tem quintal. Uma ponte. É o quintal. Tem uma ponte. Tem uma ponte em casa, é. É a ponte que dá pra Penedo, Neópolis. É na casa dele. E a plantação de soja, onde é que fica aí? Tá por trás da ponte. Ah, então é por isso que ele tem soja. É. Entendeu? Onde é isso, meu? Povoado Bonito. Bonito. Tem uma ponte que vai chegar lá em Sergipe. Ele tem soja, por isso que ele vai fazer a travessia para Nossa Senhora Aparecida. Ele vai fazer a travessia. Vai, vamos lá, vamos lá. Fala, torcedor, boa noite. Boa noite, meu amigo Valdo Fernando. Boa noite, meu amigo Paulo da Guanabara. Com certeza. E aí, tudo bem, cara? Tudo bom, meu amigo. Vamos... Que bom, então. Qual é o seu placar para Penedense e Céu amanhã? 2-0 para o Penedense. E você quer dar um alô para quem? A todos os vascaínos, que vai perder mais um. Principalmente meu amigo Geninho. Sei. Seu Fernando. Sei. E quem torcer contra o Flamengo vai levar outra sampaiolada na cabeça. É, se Deus quiser. Vamos lá então, tô sempre pra isso, tá bom, meu amigo? Tá bom, meu amigo. Um abraço, bom final de semana. Pra você. Tá bom então. Olha, eu tô aqui no grupo do Grande Rio Esporte, né, Valbert? A gente adicionou várias pessoas aqui, torcedores, gente que participa do nosso programa. E eu vou interagir a partir de agora também nesse grupo do WhatsApp Grande Rio Esporte, da qual eu, Valbert e Valde somos administradores. Coloquei lá, viu? Você e o Valde. Que chique, não sabia não dessa. É, mas tá sabendo agora que é ao vivo e a cores, tá certo? O administrador. Pra você ver, porque o nosso torcedor, participante do programa também, vai estar conosco aqui no Grande Rio Esporte. Aí, deixa me ver aqui quem foi que mandou o placar. Eu abro lá o placar e depois registro aqui. Cadê aqui? Adelmo. Vamos lá pra meu amigo Adelmo. Vamos ver o Adelmo, o que é que ele fala aqui, Adelmo. Boa noite, Valdo. Agora é pelo Grande Rio Esporte, entrou no meu zap. Olha, Valdo, que bom. O meu placar é 1-0. Penedez da minha esposa é 2-1. Penedez, no próximo jogo eu vou assistir com fé em Deus, que é quarta-feira que vem. Vou devagarzinho, chego lá. Viu, Valdo? Viu? Aí agora eu tô mandando pela Grande Rio, né? É sim. O meu placar. Tchau e boa noite. Bom final de semana pra todos vocês aí, dessa mesa redonda. Show de bola, nota mil. Tchau. Tchau, meu amigo. Tá aí, agora sim, agora fica mais. Aí eu desafogo o trabalho do Valbert e vem pra cá, né, Valbert? Vamos lá, depois do Adelmo tem aqui o Marquinho Marujo, rapaz. Meu amigo Marquinho. Alô, Marquinhos, como é que vai você? Marquinhos Marujo, Marquinho Bispo, Marquinhos, meu irmão. Marquinhos Marujo, ele tava no Titanic, Valdir? De Marujo lá, não? Não. Conseguiu se safar, não? Não, ele é da época do Pompai. Do Pompai. Pompai, é que tem o Marujo também. Tem o Marujo, né? É, o Pompai tomava Pompai pra ter força. Espinafre, né? Espinafre e Marquinhos Cerveja. Entendeu? Marquinhos Cerveja aí. Ele é parente da Olivia Palito ou do Pompai? Ah, Olivia Palito. Olivia Palito. Olha o Ciel. Ciel diz aqui, jogo complicado, campo encharcado, Penedense 2-0, meu amigo Ciel. O jogo não vai ser fácil, não, mas com fé em Deus vamos sair com a vitória. Agora é um absurdo, a diretoria do céu viu que a torcida do Penedense em peso aumentou os ingressos. Não. Aumentou. Aumentou? Aumentou. No jogo passado contra o Miguelense foi R$10. Geral. Agora é 20 e 10 antecipado. Até 2 horas da tarde. Até 2 horas. Como tem lá, né? Até 2 horas. Tá certo, então. Meu amigo Valnei, lembra do Valnei, rapaz? Valnei Folia? É, não, é o Valnei, o flamenguista doente, o nosso amigo, ex-aluno e colega de vocês, lá, sim, o Valnei. Valnei, do Valdos também, né? É, do Valdos também. O irmão do Valdson. É, o Valdos tá aqui, passando férias, rapaz. Tá aqui? Tá. Tá em tocada onde ele, que eu não vejo? Santa Catarina. Aqui, tá em tocada onde ele? É, na casa dos parentes, não sei onde. Me encontrei com ele 2 vezes, hein? Gente finíssima lá, é gente lá da alta patente da Polícia Santa Catarina. Ih, é? É, poxa, sim. Maria. Sim, o Walter, um abraço pra ele. Encontrei 2 vezes aqui, gente finíssima do coração. O Marizan, meu amigo Marizan aqui, colocando o palpite dele, 2-1 para o Penedense, tá registrado. É, Damião, rapaz, o Damião aqui, do povoado Flecheiro, amanhã, Penedense 2-0 no céu, um abraço, Damião Flecheira. Tá dado o recado aí, né, Valberto? É o homem da flecha. Exatamente. Aí o Adelmo mandou outro áudio aqui, não sei o que foi que ele falou. Hein, não, não. Aí... O Lamarck, ele... né, rapaz? O Lamarck tem um bocado. E aqui o Helder Costa, o Helder. Deixa eu colocar aqui do Helder, tá certo? O Helder Costa, lá de São Paulo, ele colocou Penedense 2-1. O Helder Costa no nosso grupo do Grande Rio. Olha só, até o Mala, diga quem é o Mala da gente. Everaldo. Everaldo, rapaz. Everaldo Mala, como eu conheço. O cunhado, ele colocou Penedense 1-0. E o Lamarck? Lamarck colocou 2-0, rapaz. Lamarck. Que coisa, rapaz. 2-0 para o Penedense, mas ele mandou uns áudios aqui que eu ri tanto, não aguentei. Você viu? Tem ouvido na linha, Júnior? Vamos lá. Ouvido na linha. Deixa eu fazer aqui o Lamarck. Pera aí, deixa eu ver. Aí, Valdo, olha aí, ó. Olha aí o nome da menina aí, rapaz. Você esqueceu, foi? Rapaz, não pode esquecer, não. Aí tem que fazer um novo sorteio aí, hein? lá vem você, viu? Pegue leve, viu? Pegue leve, viu? Lamarck, senão manda o pessoal ir de táxi com o Pedro. Não, não, Valberti. É, né? Vai com o Lamarck e volta com o Pedro. Pô. É, tá certo. Fala, torcedor, boa noite. Boa noite, Walter Fernando. Quem fala? É o Zé da Dedé, meu amigo. Ah, meu amigo Zé da Dedé. E aí, como é que vai, Zezé de Camargo? Tá tudo bem? Tá tudo bem, eu tô bem melhor, graças a Deus, Que bom, tá melhorando, graças a Deus. E nada de pegar na cerveja, hein? Te recupere, cara, tá bom? Tá bom, mano. Vamos lá, qual é o placar do jogo amanhã? É 3-1 pra o Penedense, Alexandre. 3-1 pra o Penedense. Tá certo, meu irmãozinho, tá dado o recado aqui, viu? Alô, meu amigo, uma boa noite e bom serviço pra vocês aí, viu? Pra você também, ficar com Deus, um forte abraço. Pra você também. Vamos lá, Valberto. Temos aqui o Dadá novamente, réplica. Vamos lá. Sim, é sonho, por isso que ele vai fazer a travessia pra... É não, meu amigo, Valdo Fernandes. E Valdo Lima. Não é não, meu garotão. Aí é o Pia do posto do mercado, do turista. É não, meu garotão. Jesus que lhe abençoe. Eita, meu amigo Walter Fernando. Marcar um dia, vou aí, vou marcar pra apresentar aí, viu? Bora. Ah, ele falou isso pra disfarçar. É, pra rapaz, disfarçar. É. Homem da soja. Que tem. Homem da soja. Então, se não é da soja, qual é o maior produtor da região de coco? Qual é a cidade? Piaçabuçu. Então, Dadá é um grande vendedor de. De coco. De coco. De coco. De coco. É o homem exatamente. Do coco. É o homem do coco. Entendeu? É do coco. Coco. Boa noite a todos que fazem esse excelente programa. É Edivaldo do Carapina. Penedense e Valdo Fernandes. Vai ganhar de 1-0. Beleza, garoto? Bom final de semana aí para todos. Valeu, meu amigo. Um abraço pra você. Melhor dessa gripe aí, viu? Pelo tá tom ele, da voz, tá gripado. Tá gripado, rapaz. É isso aí. Tem na linha, Júnior? Tem não. Vamos olha lá. Olha só, temos aqui a Gabriela da Castro Alves. Gabriela da Castro Alves. O placar dela é 1-0 Penedense, Walter Fernando. 1-0 Penedense, Gabi. Tá. Vamos até o povoado Murici. Peraí que agora o Murici é a legião de ouvinte. Olha só, Juan. Juan. 2-0 Penedense. 2-0 Penedense. Caio, 3-0. Caio, 3-0. Carlos Daniel. Carlos Daniel. 2-0 pro céu. 2-0 pro céu, amanhã bem cedo. José Carlos, 2-1 Penedense. Zé Carlos, 2-1 Penedense. Nilda, um pra cada lado. Não vai ser não. E Geisiane, 1 Penedense. E 0 céu. Aí sim, aí vai dar Penedense. Entendeu? Fala, torcedor, boa noite. Não falou não. Vamos entendeu? Aqui, é um homem que manda na padaria do município. Vamos lá, fala Zé Carlos Alberto da padaria. Ô, rapaz, peraí, Walter Fernando. É, não, é você. Não, cadê o Zé Padeiro? Não, é que as pessoas ligam para o WhatsApp e a gente não vai atender nem aqui, nem na China. Aí fica atrapalhando o nosso trabalho, né? É. Fica difícil ligação pelo WhatsApp que a pessoa fala agora e só vai ouvir daqui a uma hora. Aí complica. Deixa o pessoal aqui parar um pouquinho de ligar que a gente vai colocar o áudio ao vivo e a cores, Walter Fernando. Fala, torcedor, boa noite. Boa noite, Walter Fernando. Boa noite, quem fala? É o Júnior, professor. Quem? O Júnior, seu amigão. Júnior? É, rapaz, professor. Não entendi. Poxa, eu não sei. Júnior do açougue, é? Não, é o guarda, ele sabe que esse Valdo gosta de tirar onda comigo. É o Juninho do Parque, é? Não, pai, é o Júnior Guarda, seu amigão. Guarda, rapaz. Ah, o Júnior Guarda. Júnior Guarda. É o soldado, né? É. É isso aí. Toda amarela. É, tá certo então. E aí, Júnior, vamos lá, qual é o placar? 2-1 Penedense. 2-1 Penedense, né? Tá bom, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Boa noite, viu? Não, de quê, meu irmão? Valeu, fica com Deus. Boa noite, Valdo Fernandes, Valdo Elimo, Valdo Júnior Dantas, que tá falando aqui é Zé Padeiro. Hoje tem por aí hoje, rapaz. Hoje tem por aí hoje. Na onde? Conversei, só falei só apego hoje aí, mas o Alves? Alves Correia, meu comprou amigo. Comprou o horário, foi, pagou pra falar? Sim, mano, é Rodrigo e a Sandra, esse pessoal aqui, são tudo legal. E Valdo Fernandes, e o senhor dele, Júnior Dantas. Aí Júnior Dantas tá dormindo, pô. Conversei só apego aí, meu Valdo, disse que era do sertão, sou de Trepô. E é como eu digo a você, rapaz. Estamos aí, Valdir. Vou voltar pra cá pro Penedense. pra cá do Penedense, é 2-1 pro Penedense. O Hugo tá botando 1-1, minha esposa 0-0. Oi, o Gugu tá botando 5-1 pro Penedense. É, pai, disse 1-1 depois de 5-1. O Gugu tá botando 5-1. Gugu. Sim, e tô botando 2-0. Olha, mudou 2 tudo. 2-1 pro Penedense, tô botando. O Eduardo tá botando 1-1. A vitória, 0-0, e minha esposa 3-2, certo? É tudo errado, e o pra... Cássio. Tá. É pra deixar a gente doido, Zé. 2-2 também o Cássio. Estamos aí, rapaz. Tá, estamos aqui. Fala meu nome aí, rapaz. Tá vendo? Né? Isso vai pra vocês aí, viu? Isso é o placar, deixa a gente doido, não sabe o que quer. Repare. Vai ficar por outro, Milho, vamos lá. Rapaz, repare, entendeu? Tem o vídeo da Lia Júnior. Bota aí na Lia. Eu não entendi o que ele quis dizer. Depois pega, rapaz, tranquilo. Ele parece que fez muita massa de pão que tá perturbado. É, tá perturbado. Entendeu? Pra começar as aulas segunda-feira. Ah, meu pai do céu. Fala, aí, torcedor, boa noite. Boa noite, torcedor. Tá mudo. Boa noite. Boa noite, quem fala? Antônio, povoado Mandim. Piaçabuçu. Antônio, povoado Mandim? Isso. Ah, em Piaçabuçu, né? É. E aí, Antônio, qual é o seu placar para amanhã do Penedense? 4-1 Penedense. 4-1 Penedense. Tá bom então, meu amigo, obrigado pela sua participação aqui, viu? Sou ouvinte número 1, viu, do programa, todos os dias estou ligado. Ah, obrigado. Então, você conhece o Dadá lá do povoado Bonito? Conheço, sim. Então ele vai ficar com ciúme. Você dizendo que falando desse tanto ele. Oi, ele vai fazer uma caminhada de promessa para Aparecida, né? Em outubro? É. Ah. Vai ter que sair aí no dia 1º de setembro pra chegar lá no dia 12 de outubro, a fé que nossa Aparecida. Abraço, meu amigo. Outro, tchau, valeu, tchau, cara. Valeu. Tchau, tchau. Albertinho. Vamos lá, temos aqui o Joadson. O placar dele é 3-1 Penedense. Joadson, 3-1 para o Penedense. Paula Roberta, 1-0 Penedense. Peraí, Paula. Paula Roberta. Quanto? Nome composto. 1-0 Penedense. 1-0 Penedense. Osvaldo, 2-1 Penedense. Osvaldo, 2-1 Penedense. E Paulo Matheus, 2-0 Penedense. Paulo Matheus, 2-0 Penedense. Todos ligadinhos aí na rua do Flamengo. Que rua bonita, né, rapaz? Valeu, Flamengo, né, rapaz? Isso aí. Um abraço para o pessoal da rua do Flamengo. Será que na rua do Flamengo tem algum vascaíno? Com certeza. Tem? Sim, que os caras descobriram e mandaram ele pro outro lado da rua, que é Rua do Vasco. É só jogar, né? Pro outro lado. Pro outro lado, Rua do Vasco. Entendeu? Agora, quando é o dia de feira, no domingo, tá todo mundo misturado. É. Boa noite, meu amigo Valde Fernandes, Valde Lima. Oi. E Valde Lima e meu amigo Júnior Dantas. Puxilão. Um abraço para essas pessoas que estão aí na Grande Rio Esporte. Valde, o meu palpite é 2-0 Penedense. É, sim. 2-0 Penedense. E olha porque o campo não é bom, não presta. Mas se o campo fosse bom, Valde, era de 3 para lá. Agora eu tô entendendo qual é a da diretoria do céu de querer esse jogo, porque eu tenho certeza, se continuar chovendo, Walter, não tem condições de jogar naquele campo, naquele chiqueiro lá, tá entendendo? Pô, agora eu tô entendendo qual é a da diretoria do céu. Eles estão com medo do Penedense, aí sabe que o campo não vai ter condições de jogar, vai estar encharcado, aí por isso que querem o jogo de qualquer jeito, tá entendendo, Walter, qual é a deles? Eu tenho certeza que é isso. Porque eles estão com medo do Penedense. Porque se o campo tivesse sequinho, o campo prestasse, fosse e a bola rolasse, era de 3 para lá. Com certeza. Valeu, meu irmão. Então, um abraço, uma boa noite. Mandar um abraço para minha amiga Rosa, lá no mercado, povo. Meu amigo Jimininho, meu amigo Pato Broco, meu amigão, meu irmão 18. Infelizmente, Valdir, eu não vou poder ir pro jogo amanhã, rapaz. Eu tava morrendo de vontade de ir. Mas amanhã, infelizmente, eu vou lá pra roça, vou limpar minha roça, aí. Eita, vou limpar é o roceiro, valeu, é? Meu irmão. É, não sabia que valeu. Não, com a maior pena, eles não poder ir, mas eu queria ir, mas eu não vou. Porque eu vou pro Geraldo Ponciano, vou limpar minha roça. Mas eu tô ouvindo. Essa hora, né, da tarde, eu já tô ouvindo, eu vou ouvir pelo rádio. Viu? Valeu, meu velho. Valeu, meu velho. Então, um abraço, uma boa noite, é nóis. É nóis, roceiro. Fazendeiro, rapaz. Vai, rapaz, eu não sabia quantas tarefas ele tem, Júnior, que eu não sabia. Rapaz, deve ter umas 500 mil hectares de terra. Um pouquinho menos. Uns 100 mil hectares. De 300 para baixo, né? Eu não sei porque ele tá vendendo o pão. Não sei. Ele gosta. Ele gosta, rapaz. É, né? Que ele gosta. Portas, é que nem Zé Carlos. Hein? É que nem Zé Carlos Marinho. Que nem Zé Carlos Marinho. É, né? Ele gosta, tá no Penedense. Tá bom, tá bom. Então, ele com a roça dele, olha, você com a roça que tem que ter um carro igual ao do Carlinho Maia. Viu? O vender pão dele é um trocado. É um trocado. Disfarçado. É, né? Rapaz. Ele vai buscar informação de porta em porta ali. Vamos lá, saber. Tem gente na linha, fala, torcedor, boa noite. Boa noite, rapaz, tem um sucesso de novo aí, minha garota. Dadá. Ei, Dadá. Rapaz, não, meu irmão, queria ir poder caminhar, viu? E é, né? É, mas o senhor é uma comédia, viu, galera? Eu vivo aqui com a Samara, dá pra partir de uma boa noite, Thiago. Boa noite. Valeu, esse é o ouvinte fiel. Aí é, viu? Olha só, temos aqui o Deil do placar dele, Walter Fernando, é 4-1 Penedense, e ele tá dizendo aqui, viu, pô, é o maior adversário do Penedense, não vai ser o céu não, sabia? Ele tá dizendo? É o Zumbi. Não, adivinha? O maior adversário? No jogo? É o próprio Penedense. É o gramado, Walter. É o gramado. É o gramado, porque vai estar encharcado. Vai estar encharcado. O Aguinaldo realmente falou uma coisa que pode ter na mente os dirigentes do céu, né, rapaz? Porque sabe que o Penedense tem qualidade técnica. Claro, e jogando claro. Em um campo encharcado, não vai ter técnica nenhuma. É na força e na raça. E tem que ser na força e na raça. E na vontade também. Vamos e lá, até Espírito. Mesmo nesse estado do gramado, eu sou mais Penedense. Vamos lá, vamos ao Espírito Santo, Ronaldo. Fala, garoto! Boa noite, amigo. Meu placar é Penedense. Tá bom, Demão. Obrigado pela sua participação. 2-1. Pode ir, não. E o da Márcia é Penedense. O da Márcia é 1-1. Pronto, tá aí o Ronaldo. Tá dado o recado. Tem o Hélio Gás. Sabe quem deu o palpite aqui no grupo? O Hélio Gás. Colocou o Penedense 3-1. Tá dado o recado, tá bom? Vamos lá, Valbert. Boa noite, Valdir Fernando. É o Reinaldo da Itapuranga. O meu placar, então, é 3-1 para o Penedense. Boa noite. Boa noite, meu amigo Reinaldo. É, rapaz, vamos lá. Marizão, já pegou o placar do Marizão? Já mano? Peguei, pronto, sim. Pronto, tá dado o recado. Vamos aqui, mais ouvinte. Olha o que o Sarado manda pra mim. Valdir Fernando, boa noite. Que essa aí, Neópolis, meu placar é 2-1 Penedense. Bota no grupo aí, por favor, irmão. Boa noite, que Deus abençoe a todos aí. Vamos, botando no grupo, Zé Ailton. Mande pra mim o Zé Ailton, certo? Quem é? Pra depois eu botar ele no grupo. José Ailton. É, Zé Ailton aí. José Nilton. Ô, José Ailton ou Zé Ailton? José Ailton. José Ailton. José Ailton Ângelo. Pronto. Vamos lá, bota ele no grupo. Temos aqui o Luciano, do bairro Santa Isabel. O placar dele é 2-1 Penedense. 2-1 Penedense. Temos aqui o Sidney, da Castro Alves. 1-0 Penedense. Sidney 1-0 Penedense. Lamarck já deu placar, já? Já coloquei aqui. Boa noite, Valdo Fernandes, Valdo Lima. Meu placar de Penedense, céu 1-0, aquele golzinho que a bola vai pra dentro da área, aí sobra na água e o centroavante Neto vai lá e faz o gol, 1-0. Boa noite, Valdo Fernandes, Zé Gomes. Boa noite. O Neto tá vetado, não joga, tá fora do jogo, né? Tem Zé. Vamos falar do Penedense, rapaz. Boa noite, Walter. Aqui é o Vilendo da Mata Atlântica 2. Meu placar de céu e Penedense é 1-1. E da lei de minha esposa é 2-1. 2-1 Penedense. Tá bom. Ele 1-1 e a lei de esposa 2-1, não é isso? E o Penedense, Walter Fernando? Olha, minha gente, você já deu a agenda do futebol do final não, de semana? Penedense. Entendeu? Vamos lá. Então, mas tem o campeonato Série A, né, Penedense. Rapaz? Vamos lá, o Penedense treinou agora à tarde, fez o coletivo a pronto, lá no ginásio do SESI, é no Complexo Luiz Bodão, tá certo? O time do Penedense, o técnico já, eu só conversei com ele há pouco, ele não me disse que só vai dar o time quando chegar lá pra ver a situação do gramado, claro, que se chover, vai ser encharcado. Sem comentário, isso é fato. Neto está fora do jogo, sentiu um problema na coxa, tá vetado, não vai para o jogo. Aí eu perguntei, como é que tá o Chilu? Tá recuperado, treinou e vai para o jogo. Entra de primeira manhã o Chilu. Aí o zagueiro, o Penedense tem o Fernando, que é um zagueiro que jogou amistoso passado, no final de semana contra o Asa Sub-20. Aí o jogador Fernando pode ser o zagueiro para fazer ali com o Ramos essa mesma condição de zagueiro que se deu muito bem naquela oportunidade. Aí eu perguntei o Léo, ele disse, olha, não está descartado a cirurgia do Léo. Vai ter uma reavaliação, ele está otimista, fizeram uma precipitação na questão sobre a cirurgia dele, tá certo? Ele conversou com o atleta, vai conversar mais com ele hoje e amanhã, porque na segunda-feira ele vai fazer o quê? Uma reavaliação médica para saber de fato e direito se ele vai passar por uma cirurgia, muito embora que, conversando o Jaelson com o Léo, eles estão muito otimistas de se recuperar sem fazer essa cirurgia, mas só vai ter essa posição na segunda-feira. Mas o jogador zagueiro Léo é carta fora do baralho, acredito eu, para algum jogo do Penedense. E outra coisa, falei, e o jogador Daxon tá recuperado, vai para o jogo, fica no banco, mas só joga se for nas últimas consequências, porque pro gramado dele não vai ser, mas vai para o jogo, vai com o time, tá certo? Então dizer que ele vai jogar amanhã, não. O Jefinho já tá recuperado, então tem o Didinho, que é o jogador também de meio atacante, mas eu acredito que o Jefinho deve ser o centroavante do lugar do Neto. De um lado Didinho, do outro lado Chilu, tá certo? Esse é um ataque muito bom. Tem o Giovani. Tem o Giovani, exatamente. Tem um ataque muito bom do Penedense, os caras que já jogaram lá e sabem perfeitamente. Ele está no... O Penedense entrou em time de concentração, a viagem amanhã se dá por volta de 9 a 9:30, saindo da sede do clube, e vai almoçar em Arapiraca. E de Arapiraca segue estrada, porque 3 horas, bola rola, e você vai conferir com a Web Rádio Paranews e a Web Rádio São Francisco, aonde o link eu coloquei no grupo do Grande Rio Esporte. Tá certo, Valberti? Tudo no ponto. E o placar? Tem gente? Não, eu. O que é que você quer? 3-1. Eu não perguntei a você? Eu tô falando. Sim, mas eu não perguntei. Você é o último que eu pergunto. Não vou perguntar. Mas tá bom. Aurora, dona Aurora. Vamos lá. Você quer dar o placar? 7:30. 3-1, tá bom, abestalhado, cochilão. 3-1. Valbert, seu meu placar vai ser 2-1, Penedense. 2-1. E o meu placar, cadê aqui, Valdo? Meu placar é 2-0, tá bom? 3-1, meu. Eu sei, coloquei, abestalhado, tá certo? Só dizendo aqui que o pessoal que mandou o palpite pelo Zap da Grande Rio, a gente vai pegar agora após o programa. É, e do Zé Padeiro ficou aquele problema. É, o Zé Padeiro. O placar do Jimmy Kelly é 2-0. Então. Não, essa ideia. Jimmy Kelly não sabe nem o que é futebol. Não. Só sabe o que é pá pra botar. Vamos embora. Na sua construção. Vamos, entendeu? Embora. E aí, tudo no ponto. Tudo no ponto e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais informações aqui no Grande Rio Esporte. Olha, minha gente, Filipá, por hoje é só. Segunda tem mais um programa do Super Time do Rádio, se Deus quiser, de volta com o Grande Rio FM Esporte, tá bom? Dizendo que amanhã, 3 da tarde, você vai conferir online, radionets.com.br, no aplicativo do Opara News, você vai lá, clica Opara News, e você vai ter as emoções de Penedense pelo seu celular, pelo seu computador, Penedense Excel. Vamos dar flash simultâneo de lá, através da TV, do Instagram, do Opara News. Se Deus quiser, eu vou estar informando em flash simultâneo para vocês lá no estádio Edson Matias amanhã à tarde. E lembrando que depois do jogo do Penedense, com a grande vitória, todo mundo vai se concentrar para o grande jogão das 9 horas da noite, Campeonato Brasileiro, Aliança Parque, tem o terceiro colocado contra o quarto. É Flamengo e Palmeiras. Vem aí na sequência, Voz do Brasil, depois Juninho com seu Pressão Total. Papai do Céu abençoe, nós todos temos uma boa noite, bom final de semana, paz e bem para todos nós. Institucionais, Alexandre Padilha, a votação expressiva na Câmara dos Deputados, com 382 votos no primeiro turno e 375 no segundo, foi resultado da estratégia do governo de respeitar o trabalho que já vinha sendo feito pela Casa e de apoiar as negociações dos temas. Sob a liderança do Ministério da Fazenda, no diálogo, na construção e o apoio de vários atores políticos e econômicos, né? Está estados, municípios, setores da economia. O texto da proposta prevê a criação do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que terá duas formas de aplicação. A contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que substitui três impostos federais, o PIS, a COFINS e o IPI, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ICMS estadual, e o ISS, que é o Imposto Municipal. Por ser dividido desta maneira, o Imposto Único é chamado de IVA Dual no texto que foi aprovado. O prazo para a aplicação da reforma é de 7 anos e começa a contar a partir de 2026. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, destaca o impacto social da reforma tributária. Teve um olhar, sim, para os mais pobres na aprovação da Câmara. Ali nós temos a garantia de que a cesta básica não será tributada. Isso também ajuda a controlar o preço do alimento e a inflação. Após a aprovação da Câmara dos Deputados, a reforma tributária deve ser debatida no Senado no próximo semestre. E a expectativa é de que até dezembro ela seja promulgada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo está otimista quanto a esta votação e ressaltou a importância da PEC para o desenvolvimento econômico do Brasil. Aumento da produtividade do trabalho, segurança jurídica para investimentos nacionais e estrangeiros. Eu penso que nós vamos entrar numa fase boa. Fernando Haddad também destacou a atuação da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária sob o comando de Bernard Api. Segundo ele, a secretaria foi criada no primeiro dia de janeiro com toda uma equipe técnica que rodou o país inteiro para explicar e levar informação sobre a reforma tributária. Reportagem Gabriela Noronha. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços fez um levantamento sobre as empresas exportadoras brasileiras para desenvolver políticas para estimular o setor. A conclusão é que as empresas que exportam são responsáveis por 15% dos empregos formais no país. Mas apesar desse número expressivo, elas representam apenas 0,88% do total de empresas brasileiras. Menos de 1% das empresas brasileiras vendem para outros países. A conclusão é de um estudo feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em um universo de cerca de 2 milhões e 800 mil empresas ativas no Brasil em 2020, apenas 24.931 exportavam, o que representa 0,88% do total. Por outro lado, essas empresas são responsáveis por 15% dos empregos formais no país. A maior parte das firmas que vendem para outros países está sediada em São Paulo, seguida do Rio Grande do Sul. O levantamento mostra também que 61% das empresas exportadoras vendem para países da América Latina. Entre os desafios identificados pela secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, está a fazer com que mais empresas em diferentes estados do país passem a exportar. O desafio do governo brasileiro é fazer com que mais empresas brasileiras passem a exportar, sigam exportando depois que comecem a exportar, que mais empresas em diferentes estados do Brasil exportem e, portanto, percebam os benefícios das exportações. Isso é possível pela atuação em várias frentes. Eu diria que a primeira delas é promoção comercial e cultura exportadora. É preciso que as empresas conheçam as oportunidades do mercado externo, saibam como superar as barreiras necessárias para que, enfim, elas alcancem o mercado externo. Entre os fatores levados em conta por uma empresa na hora de vender para o exterior, está o valor das tarifas cobradas no destino e o tamanho do mercado consumidor. De 2018 a 2020, o número de empresas brasileiras vendendo para a China aumentou em 24%. Para os Estados Unidos, cresceu 21%. E para a União Europeia, 16%. O levantamento mostrou ainda que as empresas exportadoras pagam, em média, salários maiores, contratam mais e empregam uma proporção maior de trabalhadores com ensino superior, como explica Tatiana Prazeres, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então as empresas remuneram melhor, contratam a mão de obra mais qualificada, contratam mais e, portanto, enfim, experimentam elas mesmas os benefícios, mas esses benefícios também são sentidos pelos seus empregados e pelas comunidades em que elas estão inseridas. O Portal Único do Comércio Exterior reúne todos os módulos para o exportador. Até 2024, a página vai fornecer também 100% dos módulos de importação. O objetivo do portal é aprimorar processos, integrar sistemas e reduzir burocracia, custos e prazos para as operadoras de comércio exterior. O endereço é portalunico.ciscomex.gov.br/portal. Reportagem Luana Karen. Começaram a valer hoje as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. Com juros menores para quem ganha menos, ampliação no valor máximo dos imóveis e facilidades para conquistar o sonho da casa própria. O programa tem a meta de contratar 2 milhões de moradias até 2026. As contratações com as novas regras do Minha Casa Minha Vida já podem ser feitas nas agências da Caixa e nos correspondentes em todo o país. Nessa nova etapa, famílias com renda de até R$ 2.000 podem financiar imóveis com juros menores. Além da diminuição das taxas, a faixa 1 do programa teve o limite de renda ampliado.